no ar. Inominata 616. Estamos de volta com mais um Inominata 616, dessa vez para encerrar essa nova trilogia que a gente montou aqui, falando do final do Reinado Sombrio que culmina com o ser. Eu sou o Corveiro e eu acho que o Sentinela inventou um novo jeito de interpretar o que é um semideus. Eu sou o Felga e eu estou cercado por 3 pontinhos. Eu sou o Kinho Rick e eu passei no vestibular. Aê! Parabéns. Eu sou o Ed e eu gostaria de reescrever a minha origem. Vai agora passar para nossa leitura de e-mails. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui na nossa leitura de e-mails. O pessoal tem mandado muito e-mail. E aí, Ed? A gente começa por qual? Uma coisa que a gente sempre pediu é pro pessoal mandar feedback dos programas, comentar sobre coisas do Inominata em si. E nesse dos 3, 2 são justamente falando sobre isso. E já que foi um pedido nosso, eu vou começar já por eles. O primeiro é do Fabrício Viana Dias. Olá, pessoal da Marvel 616. Aí ele põe entre parênteses, sejamos práticos, cada controvérsia do nome aí, 616, 616, né? Tá puxando pro meu lado, né? Claro, é. 616, escrever fica meio pancada. Vocês devem se lembrar de mim, mas correndo o risco de eu ter sido apagado da realidade, acabei de ouvir o podcast sobre o Sentinela, falo novamente. Aí ele fala, né, que ele tem 28 anos e é do Rio de Janeiro. Prometo que esse mês será mais breve que aquele outro e-mail lido em um podcast anterior. Eu lembro dele, aquele que tinha um... que ele comenta sobre os filmes, ele fala que a gente focar mais em quadrinhos e tal. Provavelmente ele ficou feliz quando sente nela, né? Mas não fique constrangido, Fabrício. Pode escrever à vontade, a gente tá aqui pra ler. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas ao Coveiro pelos artigos que eu tinha prometido escrever sobre os encadernados do Capitão América, mas que acabaram não rolando por minhas atribulações pessoais, né? Ah, foi você! Tá vendo, Ed? Lavando roupa suja. O pessoal quer, né? Entrar como colaborador, pede, troca e-mail, a gente conversa por MSN e tal, dá umas dicas, dá uma ideia, aí sai farrapando. Acho batado. Tô brincando, vai Fabrício, pode... fica tranquilo, não se preocupa com isso não. Em seguida, gostaria de mostrar minha imensa alegria em ver que minhas críticas e sugestões foram ouvidas. Está sendo realmente ótimo ouvir todos esses novos podcasts tratando de assuntos dos quadrinhos. Vê-los novamente destrinchando temas da mídia mãe da Marvel acaba sendo um grande estímulo, tanto para novos leitores quanto para os antigos. Gostei principalmente do podcast sobre o Sentinela, que em razão de sua origem confusa, ainda me deixava muitas dúvidas. Com o resumo que vocês fizeram, passei a entender perfeitamente toda a trama. Imagino que essa seja justamente a missão dos podcasts, informar e levantar debates sobre o que há de interessante. É, foi bem legal mesmo esse podcast, né? Todos nós acabamos aprendendo mais, né? Porque fizemos uma pesquisa aí profunda sobre o personagem e conhecemos coisas que a gente também não conhecia e foi legal aprender e passar adiante, né? É, eu particularmente adoro mexer, seja em texto, seja em discussão de podcast, nesses personagens mais difíceis de trabalhar, né? Mais obscuros, que a gente tenta prestar mais atenção, aí busca uma referência aqui, outra ali. Então você pode ver, eu gosto muito do Marvel Boy, gosto também do Sentinela. Todas essas minisséries assim que um personagem é menos destacado, tem aquela trama meio confusa, eu adoro. Exceto o Shorn, né? Porque o Shorn também foi criado pelo Grant Morrison e aí é apelação. É, não vamos entrar nessa controvérsia de novo. Mas é legal, realmente as suas críticas foram ouvidas e sugestões foram acatadas. E aí ele continua. Todos estão melhores a cada novo Inominata. Mas os comentários mais legais sempre são os do Ed. Opa! Ah, babassa. Agora, por isso que escolheu esse meio, né, Ed? Toca a música de triunfo aí. Meu Deus do céu. Que sempre deixa a gente com aquela sensação de por que eu não pensei nisso. Rachei de rir com a piada sobre as coisas boas na vida de Peter Parker serem apagadas da realidade com a morte da tia May entre os exemplos. isso foi você que colocou, Ed. É, fui eu. Que venham mais podcasts assim. Continuem sempre ouvindo os leitores e sempre em busca de melhorias ao site. Um grande abraço a todos. Pode deixar, Fabrício. Então, que bom, né, que a gente conseguiu cumprir a missão, né? Você tá agradando. Se o Inominata do Sentinela, que era um personagem que muita gente xinga, foi bom, então a gente tá indo pelo caminho certo. Segundo e-mail aqui, também falando sobre o podcast Sentinela. Esse é do Luiz, que é de Curitiba, Paraná. Bom, o pessoal tá mandando agora de onde é, né? Bom que a gente tem essa referência agora de quem tá acompanhando a gente. E é legal ver, né, que não é só São Paulo e Rio que tem leitor, né? Fala, pessoal do Marvel 616. Ele põe um emoticon aqui piscando, que também ele tá aderindo à forma mais simples de falar, né? É, a gente vai fazer uma competição, né? Versão Coveiro, versão João. Quem é que ganha no jeito de pronunciar aí o... Gostei muito do Inominato sobre o Sentinela. Gostaria só de fazer dois adendos. Um, na Guerra Civil, o Sentinela não quebra o pau com o Hulk, porque o Hulk tinha sido mandado pro espaço antes dessa saga. Mas eu não falei Hulk, eu falei Hulkling. É, então, isso aqui deve ter dado uma confusão na hora, porque Hulkling e Hulk, meio parecido, talvez... ter dado essa confusão, mas... Ah, Hulkling, termina com ING, é filho do Capitão Marvel com a princesa lá, Skrull. Se não colocou, o Ed coloca agora a foto que mostra o Hércules e o Hulkling batendo no Sentinela. Desculpa aí, mas foi apenas um erro de pronúncia, se aconteceu, sei lá. Quando eu vi esse e-mail falando isso, eu pensei, ué, mas eu não lembro de ter... Tem que ter falado do Hulk, aí eu imaginei que tenha dado alguma confusão na pronúncia aí, né? É. Porque o segundo adendo que ele diz, o Bobby Reynolds também deu suas puladas de cerca. Além do caso com a vampira, que ficou nas entrelinhas no dia do velório, ele teve um rolo com uma loirinha inumana de nome Cristales. Isso aparece na revista Novos Vingadores número 24. O Sentinela vai se refugiar na Lua, encontra a garota e relembram o passado. Eles foram amantes e se conheceram após Cristales brigar com o então namorado Johnny Storm. O flashback termina com o Bob dizendo que era casado, após ter beijado como se isso não importasse, e Cristales perguntando se era só na Terra. O Sentinela até balançou a cabeça confirmando, mas aí o xarope do Homem de Ferro estraga a festinha, pedindo ajuda pro Bob Reynolds na Guerra Civil. E a gente acabou deixando passar. Ele realmente me relembrou, essa história rolou mesmo. O que é meio até decepcionante, né? Porque o Bob Reynolds era realmente, como a Cami falou no programa anterior, muito devotado à esposa, tanto que a questão da loucura dele é toda focada nela, tanto pro bem quanto pro mal. É meio ruim pro personagem ele ter sido adúltero em duas ocasiões ainda. Provavelmente não foi muito bem aproveitado, por isso que passou batido pela gente e por boa parte do pessoal também, né? Em suma, ótimo personagem, pena que muitas vezes foi mal explorado. É o resumo que a gente falou, né? Não pode não ser um bom herói, mas é um bom personagem, só foi meio estragado por alguns roteiros malucos aí. Tem vários casos assim na Marvel. É, e aí ele termina dizendo, vocês são incríveis e a Cami é linda. Oh. Pronto, agora a moça subiu as alturas quando eu ouvi esse podcast aí. Aproveita, Luiz, que a Cami tá solteira, manda e-mails pra ela no... eu tô só semeando a discórdia, só. Ai, ai, você foi ótimo agora. Bom, tem um terceiro e-mail agora que eu quero ler, que já vai dar um indicativo do que vem por aí. É do Vitor Teixeira. Eu tenho uma dúvida sobre X-Men. Sou fã, mas não tenho acompanhado muito. Tenho comprado mais encadernados, para não correr o risco de ler algum lixo. Aí botou uma risadinha, kkkkk. A dúvida que tenho é sobre Jean Grey. Ela é a minha personagem preferida. Acho que sou o único que curte ela. Mas eu não li a história em que a Jean é morta pelo Magneto. Como o Magneto pode matar a Jean? Na primeira história que li da fase Morrison, ela estava sem poder. E quando um grupo de mercenários vai atacar a mansão, o poder dela fica latente de maneira bem impressionante. É na mesma história que o Wolverine encontra a Angel. Não entendo em que lógica Magneto conseguiria matar ela, e me parece que foi bem fácil. Vocês não acham que a Marvel tem preparado o retorno da Fênix durante todo esse período, desde a morte dela? Se não me engano, quando acabou a Era Morrison, saiu uma série de histórias em que os X-Men tinham se desfeito. O Fera havia sido possuído por uma colônia de bactérias ou vírus inteligentes. Tinha um exército de noturnos alados, e estavam à procura do ovo da Fênix. Era um mundo apocalíptico. Resumindo tudo, lembro que depois de um monte de coisa, o que acontece é que a Jean, como Fênix, ela reorganiza toda a corrente do tempo. Mostra o Ciclope no túmulo da Jean e a Emma Frost. Aí ele abre parênteses. Com os peitos em nível ômega, acredito que ela segurava aqueles peitos com telecinesia, porque a força própria, ela não ia nem conseguir andar. Ai, ai. e chama para reerguer o instituto. Depois lembra que a Força Fênix fica latente em vários telecinéticos e vai embora do nada. Agora a Esperança também aparece com a Força Fênix. O que vocês acham? No encadernado da saga da Fênix Negra, Claremont disse que o objetivo dele era que ela fosse como um Thor dos X-Men. Gostaria que ela voltasse, mas que não ficasse com o Ciclope. Mas que ela estivesse mais onipotente. Um Thor mesmo nos X-Men. E quem sabe meu sonho não se realiza e ela passe a fazer parte dos Vingadores. Gostaria de saber a opinião de vocês. Um abraço. E aí, Ed? Vou deixar mais pra você responder, porque eu não acompanho a fase Morrison, né? Eu li muito vago, assim. E eu não entendi nada desse futuro apocalíptico. Acho que você vai traduzir pra mim aí. É que isso aqui, na verdade, não foi quando acabou a era Morrison. Foi a última história dele. A Jean, ela foi morta pelo Magneto, que na verdade não era o Magneto, era o Shorn, aquela confusão toda. Ele tava com os poderes ampliados por aquela droga porrada lá que tava sendo traficada na época e tal. Então ele pega a Jean de surpresa e ele meio que provoca uma hemorragia nela, os poderes dele, e ela acaba morrendo lá nos braços do Ciclope. Aí o Ciclope, com a morte da Jean, ele resolve desistir de tudo e encerra os X-Men e fecha o Instituto. E isso leva ao futuro lá do que ele citou aqui, do Fera dominado por um vírus, que na verdade é aquele vírus sublime, né? E ele é meio que um tirano em busca do ovo da Fênix, que é quando a Fênix volta nesse futuro. Eu lembro alguma coisa, né? Tinha um Fera que era meio branco. O Fera era branco nessa história. O que a Jean faz? Quando ela reorganiza a linha do tempo pra evitar que esse futuro aconteça, ela faz justamente o Ciclope ficar com a Emma e seguir com o Instituto. Sobre ela voltar, isso é uma coisa meio controversa, né? Tem gente que apostava que a Esperança era uma nova Fênix, talvez a própria Jean, né? Mas a gente viu que os poderes dela são diferentes do que se imaginava. Muitos achavam que ela poderia manifestar a Força Fênix, mas ela manifestou, na verdade, poderes de vários mutantes. O poder dela é outra coisa. E essa ideia de ter um ser onipotente nos X-Men, eu, sinceramente, acho que não combina com a equipe. Deixa a equipe meio inútil, entre aspas, diante de um ser tão poderoso assim. Eu não sei se a Marvel tá planejando esse retorno da Jean, até porque não costuma demorar tanto para um personagem voltar, ainda mais um personagem como ela. Eu acho que a Marvel talvez esteja justamente com medo de mexer na dinâmica que se construiu entre o Ciclope e a Emma Frost, que tem funcionado bem. Eu, por outro lado, eu já acho um pouco diferente do Ed. A Jean, eu acho que ela não deveria e não vai voltar nem tão cedo. Mas a Esperança, a todo momento, deixa dúbio se ela realmente detém ou tem alguma ligação com a Força da Fênix ou não. É uma coisa até que a gente vai, e aí eu já vou indicar aqui, ter um nominata só com a Esperança Summers pra discutir. Você vê que durante a história do Cable, tem um momento que uma nuance dos olhos dela reflete tipo uma Fênix. A Emma Frost, no final do segundo advento, vê aquela manifestação da Fênix, fica apavorada, vai correr pra contar pro Ciclope, ela até esquece, porque no momento que houve a manifestação da Força Fênix, surgiu as cinco luzes. Não tá nem certo que ela tenha essa ligação, ou se é apenas uma coincidência. Mas que tá deixando na nuance, tá. Tanto que se você vê, a Rachel perde a Força Fênix durante o surgimento da Esperança Summers, né? Porque paralelamente, quando tá ocorrendo aquela bagunça lá na Guerra dos Reis, ou um pouco antes, eu não me lembro agora direitinho quando é que ela perde os poderes, é o momento que tá ocorrendo a bagunça na Terra das pessoas tentando salvar a criança, né? A Messias, que só mais tarde viria se chamar Esperança. Eu acho que tem muita coisa ainda pra rolar aí. Claro que a Marvel vai segurar isso um pouquinho. Coisa que você falou de ela se fazer parte, ser um Thor dos X-Men e ou até mesmo entrar nos Vingadores. O que eu tenho a dizer é o seguinte: personagens muito fortes, como a Fênix, que eu faço paralelo, seria a Wanda, né? Quando chega a esse nível de poder, eles funcionam muito bem como vilões. Tanto que a Wanda acabou sendo um antagonista dos Vingadores. E dão boas tramas assim. Dessa maneira, já a gente já tinha comentado que em breve a gente ia comentar alguma coisa sobre segundo advento. E você levantando essas várias questões sobre a Esperança Summers. Então, próximo ano, né, um dos nossos primeiros inominatas, não vou saber qual exatamente, a gente tá fazendo ainda uma seleção pra ver quem vai primeiro, vai ser sobre a Esperança Summers. Desde o nascimento, no Complexo de Messias, passando pela toda a jornada dela com o Cable, até o segundo advento e um pouco além, né? Que as revistas que estão saindo agora estão justamente tocando na trama das cinco luzes, né? Então, Então a gente tem um monte de teoria pra trabalhar. E acho que vai ser interessante esse podcast, né, não, Ed? É, e esse negócio de cinco luzes me lembra Jaspion. Mas não era pássaro dourado? As crianças tocadas pela luz e elas formavam o pássaro dourado. Pior é Geração Esperança, que daqui a pouco eu penso que tá o Didi aparecendo fazendo uma apresentação lá. Ou da Poltrona. É, vamos lá. Dúvidas, sugestões, críticas, declarações de amor pra Kami. E nominata@mavel616.com. Todos os links das redes sociais no post desse nominato. Então tá, agora vamos voltar correndo pra nossa discussão sobre o cerco. Das ruínas de Asga, uma nova era. Bom, já que a gente vai falar do cerco, antes de culminar com o final do Reinado Sombrio em si, valeria a pena a gente voltar um pouco no tempo e falar sobre como é que Asgard foi parar aqui na Terra, né? Pra quem não acompanhou a revista Novos Vingadores naquela época, um bom conselho é você adquirir essa nova revista Deluxe que a Panini acabou de lançar, que traz justamente o momento que Thor retorna depois do Ragnarok, que ocorreu em Asgard e que, pra quem não acompanhou as histórias naquela época, foi o Ragnarok definitivo, né? Finalmente, Thor conseguiu quebrar o ciclo de idas e vidas que estavam presos, os deuses asgardianos, e assim trazer uma nova oportunidade, um novo livre-arbítrio para eles. Então, quando ressurgiu o Thor, né, nas mãos do Straczynski e do desenhista Olivier Coipier, que é o mesmo que, por sinal, desenha o cerco, a gente viu o Thor e o Donald Blake ressurgirem com um novo destino, né? Tudo podia ser diferente agora. Então, ele chega na Terra, reergue Asgard, próximo a uma cidadezinha bem afastada dos Estados Unidos, em Oklahoma, começa sozinho, mas não sabe onde estão os deuses, sabe? Sente a presença deles na Terra, mas não consegue entender direito o que aconteceu. Então, aí é que começa uma verdadeira sina do Thor, de buscar onde estão as almas dos deuses que estão presos em corpos humanos. Então, nessas 6 ou 5 primeiras edições que você vê nesse Deluxe, você vê essa trajetória, essa jornada do Thor e do Donald Blake em busca de seus antigos compatriotas, né? E assim ressurgir Asgard. Consequentemente, o que acontece depois que os deuses voltam e Asgard surge na Terra são uma série de problemas, de conflitos que existem entre a cidadezinha, né, entre os humanos que estão próximos, e a própria Asgard. Desde o dono que vai exigir a propriedade da sua terra, justamente onde o Asgard estava, até um relacionamento entre deus e humano, né, que a gente viu com o Bill e a Keldra. Então tudo isso começa a surgir um bocado de conflito que vai crescendo e vai se expandindo e vai chamando a atenção de todo mundo. Foi até uma readaptação do Thor, né, porque entre o desaparecimento dele e o retorno, tudo mudou, teve a guerra civil, então tem até o conflito dele com o Stark, ele descobre que o capitão tinha morrido, que tinha a lei de registro, que ele foi profanado com aquele Klor, né, aquele clone robótico lá do Stark, do Pym, do Reed, então ele meio que estava se adaptando àquela nova realidade também, não só, além de buscar os compatriotas, se surpreender com um mundo novo que estava na frente dele. Eu não comprei Novos Vingadores, né? Eu fiquei sabendo da saga pelo Thor Deluxe, né? Aliás, um belo encadernado, né? Muito bem feito, capa dura, a Panini tá de parabéns. Só ficou faltando alguns extras, né? Roteiros, desenhos, aquelas coisas, né, que tem que ser acompanhadas nesses Deluxe, né? O Deluxe tá em falta nisso, né? A gente sente falta de um sketchbook, alguma entrevista do que geralmente tinha até nos outros encadernados. É um ótimo material de luxo, mas tá em falta nisso. E assim, a história serve até mesmo para aqueles que não estão acostumados a acompanhar o Deus do Trovão, há uma boa reintrodução, né? E uma boa introdução do personagem para, assim, até para os mais novos, né? Ele voltando, ele assumindo o manto de herói, o manto de rei de Asgard, e os conflitos, né, que a cidade, né, acabou gerando, né, com a pequena, acho que é Broxton, né, de Oklahoma, né? Isso. Tem uma cena que eu particularmente gostei bastante, que é o Thor recebendo uma convocação para que a coisa totalmente muito norte-americana, né, recebendo uma convocação para que compareça numa reunião da comunidade para decidir determinadas questões triviais como esgoto da cidade, como saneamento público, né? Então, é uma bela história, né? Principalmente por esses detalhes. É, porque o Volstagg, ele chega até a falar nessa reunião que eles tacam tudo que tem de detritos, de banheiro, essas coisas, eles jogam pelo muro e tudo bem, né? É, então. Negócio assim. Vocês não têm esgoto? Aí ele fala assim, não, a gente joga pelo muro, como sempre foi, né? Então, tá caindo na casa de alguém, né? Por isso que eles chamaram pra reunião. É sorte que tá no deserto, né? O ruim é se passar alguém de carro ali embaixo na hora. Então, imagina quando a cidade ficava ali no meio do nada cósmico, né? Imagina essas coisas onde cairiam, né? Como o Felga disse, é uma boa introdução. Pra mim mesmo, essas histórias serviram como uma introdução. Eu não comprava Novos Vingadores, nem tinha conhecimento da história dos personagens, eu acompanhava o universo Marvel e o Quarteto Fantástico. Foi uma bela introdução. Agora com o cotidiano ficou bem mais interessante a forma como exploraram, e o escritor sabe explorar isso muito bem. Como a reintrodução é fantástica, eu não sinto falta de nada. Assim, claro, pretendo ler os maiores clássicos do Thor, etc. Mas para quem não conhecia nada do Thor, começar essa fase do Straz é bem recomendado. Na minha opinião, eu acho que de todo o run que eu já li do Thor, é o que melhor trabalha a relação Donald Blake com Thor. Finalmente, o Donald Blake parece ter até uma característica própria. Ele até se destaca mais que o próprio Thor nesse run que acontece. O que eu acho mais bacana ainda é que você vê que a cidade, as pessoas, os moradores, da sua forma simplória, eles acabam se adaptando muito bem a ter os Asgardianos ali do lado. Tirando o conflito que houve entre Bill e Keldra, tanto do lado dos Asgardianos quanto do lado dos cidadãos de Broxton, eles conseguiram se adaptar. A dona da estalagem, o pessoal que, da lanchonete, tinha uma relação boa com os três guerreiros, por exemplo. O engraçado é que, apesar da cidade estar se relacionando bem com os Asgardianos, quem mais se sente perturbado e ameaçado, pelo menos nesses arcos que ocorrem logo após o começo do Reinado Sombrio, é o próprio Osborn. Eu acho que pelo menos umas duas ou três vezes houve um encontro dos Vingadores Sombrios com o Thor, e ele não consegue submeter o Thor ao poder de voz dele, né? Toda vez ele recua. Acho que uma vez foi num especial que houve, desenhado pelo Jimmy Chung, né? Que é o mesmo que desenhava os Jovens Vingadores. E outra vez foi na própria história do Thor, em que há aquela briga que a gente vai poder falar mais adiante, que é o Bor contra o Thor, e os Vingadores Sombrios tentam se intrometer na hora, mas são repudiados facilmente, né? Como moscas. Então isso que você vê. Desde o começo ele teve problemas de conseguir engolir seco, não submeter o Thor. É, o que aconteceu com o Thor vem daquela luta dele com o Homem de Ferro, que o Homem de Ferro meio que tentou submeter ele à lei, mas aí acabou que fez aquela meia-culpa ali, né? Asgard é um território à parte, então ele não tá sob a jurisdição, não sei o que lá. Ficou essa herança da era do Stark pro Osborn e ele não engolia muito bem isso. Ou ele não engolia, né, aproveitando, ou então ele viu em Asgard o Iraque dele, né, o Iraque, o Afeganistão, né, uma forma dele mostrar, assim, criar um inimigo, né, como mais pra frente foi feito, né, que permitisse a perpetuação dele no poder, né. Eu não vi isso como uma coisa pensada, não. Na verdade, desde que, a gente pode até discutir mais pra frente isso, mas desde que o Norman fundou a sua cabala, todos os seis membros ali, a pretensão do Norman era ajudar cada um deles em momentos diferentes, até ele fala isso. Assim ele conseguiu domínio e controlar todos, né? Então, num caso, ele tinha os mares com Namor, mas aí não deu muito certo. A Emma seria pra ele ter alguém controlando os mutantes. E o Loki, mais pra frente, seria pra ele ter alguém, colocar alguém dele no poder de Asgard. E é isso que, na verdade, é isso que, como a gente vai ver mais adiante, desencandeia a união entre os dois, né, o Loki e o Osborn, pra ocorrer a invasão. Dominaria mares, mutantes, e também tinha o capuz pra controlar os criminosos menores, e o destino do lado dele meio que dava um recado pros vilões grandes, que ele também era um vilão grande, o Osborn. É, se ele conseguisse submeter o destino, né? E como chegou há um tempo a submeter, já que sem o Norman, o destino ainda continuaria preso, né? Seria mais ou menos aquela coisa assim. Se o destino é aliado do Osborn, de repente o Caveira Vermelha pensaria duas vezes antes de se meter com o Osborn, por exemplo. Tanto que a gente até chegou a comentar em outros podcasts que parece que o Osborn até fazia um esforço maior em ter a aliança do destino, talvez por esse motivo. Ou talvez porque a Latveria fosse o único país que talvez pudesse prender uma ameaça terrorista aos Estados Unidos, né? Sempre a guerra secreta girou em torno disso, aquela guerra secreta do Fury, né? Apesar do Norman estar no poder, né? A gente viu que por detrás da cortina, sempre é o Loki mexendo os pauzinhos. O Loki, que na verdade voltou como a Loki, né? Teve aquele, como a gente falou, a busca pelos deuses. E o Thor tava, como diria o Chapolin, com todos os seus movimentos friamente calculados. Então ele tava procurando, né, com calma, cada um deles, justamente para impedir que indivíduos como o Loki, como o Hela e essa galera aí voltasse também, já que eles também eram Asgardianos perdidos, incorporados em mortais, né? E aí, em determinado momento, ele localizou era o Destruidor, né? Sim. Ele teve um combate com o Destruidor e descobriu que o Destruidor tava capturando todas as pessoas que estavam possuídas, entre aspas, por Asgardianos. E aí, num esforço desesperado para salvar os seus compatriotas, o Thor libertou todos eles de uma vez. E entre eles estava a Hela, estava todo esse pessoal e estava o Loki junto. Só que ele renasceu como uma mulher. E graças a isso, ela, agora uma mulher, dizendo que tinha renascido totalmente, que aquela nova forma significava uma nova postura de vida e não sei o que lá. Levou todo mundo no bico nessa, né? Thor ficou meio desconfiado, mas meio que aceitou a irmã, né? A irmã, né? E aí, né, nós, todos os leitores que não são tão bobos como o Thor, a gente meio que sempre desconfiou dele e a gente foi vendo ao longo das histórias que isso era verdade, né? Ainda a Loki começou a fazer as suas manipulações. Ela revelou o segredo lá do Balder de ser um irmão perdido do Thor, que agora foi reconhecido como o príncipe de Asgard. Ele fez uma história muito boa, onde ele, que a gente até já citou isso antes, onde ele empreendeu uma viagem ao passado para criar sua própria origem. Aí mostrou ele manipulando a si próprio para, quando criança, né, para encontrar o Odin e ser adotado pelo Odin. E fez toda uma série de coisas que pavimentaram o Loki que viria a surgir depois. Inclusive é nessa história que revela a verdade sobre a forma dele. Que na verdade ele se apropriou da forma da Sif. E estava usando ela para, enquanto o corpo dele não se recuperava. E aí ele fez o Bor, né, que a gente já citou antes. O Bor, que é o pai do Odin e avô do Thor, retornar à vida. Algo que ele mesmo, que a gente descobriu que foi ele que despedaçou o cara, né? Ele despedaçou o cara, ele fingiu que era o Bor pro Odin, né? Fez várias manipulações. E aí, como ele mesmo tinha desintegrado o Bor, ele conseguiu finalmente localizá-lo e reintegrá-lo. Só que ele colocou aquele feitiço alucinógeno no Bor para ele sair atacando alucinadamente e não reconhecer o Thor quando o visse, achando que o Thor era um demônio que tinha matado o Odin. Ele alterava até mesmo a percepção das palavras que o Bor ouvia. E aí nesse embate o Thor acabou matando o avô. E aí, como a lei de Asgard dizia, como ele tinha matado alguém do próprio sangue, ele foi banido e o Balder foi coroado como rei. E com o Balder ali como rei, foi fácil pro Loki conseguir as coisas que ele queria, né? Ou ela queria, no caso, que ainda era mulher, né? E aí ele foi manipulando. O Balder foi um personagem que meio que me decepcionou um pouco nessa fase. Eu não sei se ele tava muito perdido depois do Ragnarok, né? Mas ele tava muito, sei lá, fraco mentalmente, assim, sabe? Acatava muito as ordens do Loki. Não tinha nenhum questionamento maior, assim, sabe? O Loki ia falando e o Balder ia no embalo, né? É que tudo mudou pra ele, na minha opinião, né? Você vê que é uma sequência que o Loki faz pra colocar uma pessoa que não tava preparada, porque nunca foi preparada pra ser rei, na posição de trono. E aí, de repente, o Loki virou o irmão dele. não só o irmão de Tom, mas você tem que olhar que virou tipo o irmão dele. É, na verdade ele virou irmã, né? Ela virou irmã. Sim, irmã, enfim. Ganhou de repente não só o Thor como irmão, como essa irmã, ainda mais, né? Um irmão traveco, alguma coisa desse tipo. Uma coisa meio bizarra. E ele não tinha experiência nenhuma como um sucessor do trono. Quando ele conseguiu afastar o Thor, a única pessoa que tinha essa experiência, na minha opinião, era o Loki mesmo. Foi tudo muito bem armado que o Loki fez. Deixou na posição lá, em vez de se colocar como rei, que traria um monte de desconfiança de todos os outros Asgardianos, que já conheciam muito bem a sua fama, e colocou alguém que era de confiança, ao mesmo tempo que ia precisar toda hora estar ouvindo ele. Foi uma jogada muito boa, né? Porque ele colocou o Balder ali, e na verdade tornou-se o verdadeiro poder, né? Por trás do trono. E esse domínio fez com que ele levasse os Asgardianos para Lativéria, que foi o que a gente falou. Ele estava aliado à Cabala, a gente até chegou a citar. A Cabala foi um grupo que se separou em duplas. E uma das duplas era justamente o Destino e o Loki, que se aproximaram. E o Loki, usando o argumento que o clima de Oklahoma não era o clima que os Asgardianos estavam habituados, que ele conhecia um lugar onde o clima era muito mais semelhante, a própria estrutura do país era parecida com o que eles estavam acostumados em tempos anteriores. E aí nisso, os Asgardianos tiveram seu breve período na Lativéria, lá morando como convidados do Dr. Destino e tornando-se vítimas dele, na verdade, né? Aí é que entra uma coisa que eu acho que foi a principal derrota do Loki, pelo menos foi quando desmascarou ele a primeira vez. Eu não entendi qual foi esse jogo com o Destino. O que é que ele ganhou em troca? O Destino a gente entendeu, ele desenvolveu uma tecnologia muito insana de criar ciborgues deuses ou qualquer merda daquele tipo que apareceu ali, né? Tá, e foi estudar, ele queria estudar a biologia asgardiana, que era fora de qualquer coisa que ele conhecia até então. Mas o que que o Loki ganhou em troca disso? O Destino tinha interesse no segredo da imortalidade. Mas o Loki, não fica exatamente claro o que ele pretendia ali. Não tinha a ver com o que apareceu depois, todo aquele lance, todo aquele plano lá maluco dele? Sim, o quê? De se tornar imortal, toda aquela coisa? Não, mas isso não diretamente não tem nada a ver. Não, como ele, né, se torna imortal é via Mephisto. Eu quero saber o que é que Destino deu pra ele. Nada. A única coisa que fez foi finalmente desconfiarem de que Loki continuava sendo Loki. Acho que foi a primeira merda que ele fez. É tanto que foi nessa fase que ele voltou a ser homem, né? Pois é. É, mas aí é porque... Eu também não entendi porque ele, digamos assim, deu uma de bonzinho, né? Que o Ed não explicou antes, mas enquanto ele ocupava o corpo da Sif, a essência da Sif, a alma da Sif, estava dentro de uma velhinha que estava em estágio terminal de vida. E se a velhinha morresse, a alma de Sif ia pro Beleléu junto. Pelo menos assim dava a entender. Aí de última hora, assim, o Loki decide, cansei de ser mulherzinha. Aí larga o invólucro dele, deixa em aberto e volta a assumir o corpo de homem como ele era desde o começo. Ele tava usando a magia dele pra recriar o seu corpo de novo, né? Que tinha sido destruído no Ragnarok lá. E aí ele se aproveitou que a Sif estava num corpo fraco para se apropriar da forma dela. E quando ele fala pro Thor que aquela forma era da Sif e fala que a Sif estava para morrer, eu acho que ele nem bancou exatamente o bonzinho. Eu acho que ali ele tentou fazer uma tortura com o irmão, porque tudo indicava que não ia dar tempo de salvar, né? Até porque o martelo do Thor estava quebrado. Ele precisava do martelo para trazer a Sif de volta. Então tudo levava a crer que o Thor ia fracassar em salvar a Sif. E seria mais um golpe pro Thor para abalar as estruturas dele, torná-lo mais fragilizado e tal. Só que o Thor sacrificou a força Odin para recriar o martelo e com isso salvar a Sif. Acabou dando certo, mas acho que a ideia dele não foi ser bonzinho, né? Ele aproveitou que a forma dele tinha sido restaurada, a forma masculina, e quis dar fazer uma última maldade, assim. Agora uma coisa sobre esse... Quando eu cheguei a ler, eu tava ouvindo o termo cerco, e eu vi que... Eu vi aquela capa do Patriota de Ferro enfrentando o Destino, e tava aquela coisa dos Asgardianos. Aí eu cheguei a ouvir falar que o cerco era um cerco a Asgard. Eu cheguei a achar que era um cerco a Lativéria. Eu associei assim, Patriota brigando com o Destino e fazendo um cerco à Ásgard, e os Asgardianos estão lá. Então eu achei que de repente o Norman ia usar os Asgardianos como desculpa para atacar o Destino. Sabe? É. A coisa da Lativéria se resolveu lá, o Destino escapou e eles voltaram para Oklahoma. Essa dúvida que ficou, na minha opinião, né, de qual era o jogo entre Loki e Destino, acabou sendo sacrificada pela saída do Straczynski do título. Porque foi ele que começou com a relação dos dois. Por quê? Ele até montou todo o esquema de que Destino estava manipulando aquele negócio, que culminou na morte do Bill, né, que foi uma pessoa que foi denunciar Loki, e que foi a grande falha dele. Agora, o que é que Loki ganhou ao oferecer isso para Destino, se perdeu com a mudança de roteirista? Porque vale ressaltar, o Straczynski não só deixou o título e passou pro novo roteirista, que era o Kieron Gillen, né? Straczynski saiu da Marvel e provavelmente saiu com a pranchetinha dele de ideias que teria sem trocar com ninguém. De acordo aqui com o que você escreveu no seu resumo, Coveiro, a única coisa que o Loki aqui aparentemente ganhou foi a confiança de Asgard em razão de ter salvado a Kelda. E aí o Destino manteve o reino dele, né? Mas isso aí a gente vai chegar em outro momento, né? Pra quem leu as histórias, o Bill morreu, né? Denunciar o Loki, quer dizer, já expôs ele. O Loki foi preso, foi colocado de lado, e ele, pra resolver um pouco a merda que tinha feito, deu de novo vida a Keldra. Mas, pra quem leu essa última edição de novembro do Thor, quando ele salvou a Keldra, ele ficou com a parte da alma da Keldra pra ele. E é com isso que ele consegue, de alguma maneira, junto com o trato com o Mephisto, a imortalidade acima do que ele já tinha como Deus. Você vê que ele tá tirando uma coisa da Kelda pra ele, tanto que ela se sente completamente vazia, não só pela falta de Bill, mas pela falta desse pedaço dessa alma. Ele deu uma de demônio dessa vez, né? Roubou uma Soul Stone da pobre da Keldra. Então será que ele fez tudo isso só pra poder chegar na Keldra e conseguir um pedaço da alma dela pra ser um pedaço do plano dele pra imortalidade lá? Se foi, eu acho que foi uma coisa que o Kieron Gillen manipulou pra deixar desse jeito. Não foi uma coisa que... eu acredito que o Straczynski planejou desde o começo, não. Mas tá valendo, tá sendo montada agora a história. Não dá pra saber, né? É o grande mal quando um escritor que começa a traçar toda uma, vamos dizer assim, sua própria cronologia do personagem sai, né? Aí começa mudanças de ideias, mudanças de rumo, aí algumas coisas ficam sem pé nem cabeça. Bom, faz parte do jogo, né? Que, por sinal, a Keldra só se ferrou nessa história, né? A pobre foi usada, a essência dela que foi usada pra reativar o Destruidor pela 1005ª vez, né? Foi isso? Foi que ele usou o coração dela, na verdade. Exatamente. O Destruidor só pode funcionar se for um Asgardiano controlando ele. Só que o Destino não é um Asgardiano, não é isso? Aí ele pega o coração dela. Isso. E usa lá pra energizar o robô. Exatamente. E aí, que na verdade, pelo que eu entendi, isso eu sempre deixou em dúvida, é um molde do Destruidor. É uma armadura, digamos assim, usado pela mesma tecnologia que faz funcionar o Destruidor. Não é o Destruidor mesmo em si. Não é isso, Ed? Porque o Destruidor, ele é energizado por espírito. Ou energia. Não dá pra ninguém vestir a armadura dele. E aí, com isso, a Keldra, digamos assim, morre, ou a princípio morre, e aí é quando o Loki, que já tinha sido denunciado, já estava preso, para aparar a coisa, traz ela de volta à vida, e só depois, só nessa edição de agora, de novembro, é que a gente descobre que ele salvou a Keldra, mas tirou ainda um pedaço dela, não ressuscitou ela íntegra como era antes, não. Agora, se isso estava desde o começo na cabeça dele, forçado pra caramba, né? Não dá pra saber, né? Encerrando essa parte que houve do Loki e o Destino lá na Lativéria, a gente volta pra o começo do cerco na edição especial que houve com a reunião da Cabala, né? Que foi uma reunião que foi vista e revista em várias outras revistas mensais, né? A gente viu uma repetição dela, uma versão dela em A Iniciativa, viu em Reinado Sombrio, na Vingadores Sombrios, viu se repetindo de várias maneiras. E é justamente nessa edição do prólogo que a gente tem uma ideia íntegra do começo ao fim que rolou. O Osmond convoca mais uma vez todo mundo, né? Antes a gente vê que ele tá confuso em pensamentos, né? E que algo dentro da cabeça dele diz que ele tem que invadir Asgard, que ele precisa derrubar aquela cidade porque ela é uma grande oposição ao seu domínio nos Estados Unidos. E era, né, como a gente citou anteriormente, é, o Thor era o único que vazia a frente e não baixava a cabeça para ele. E assim, ele convocou todo mundo que sobrou na equipe, já que o Namor e a Emma Frost eram dois que o traíram, e pede para todos, mais uma vez, se reunirem com ele, né, juntarem as forças para agora olhar para o lado do Loki e conseguir colocar o Loki no poder e assim tornar Asgard um aliado ao invés de uma ameaça pro domínio dele, pro reinado sombrio dele. Nesse meio tempo, a gente já sabe que o Destino já tá meio que puto da vida, né? Acabou de ser também enganado pelo Loki, que ele, no finalzinho desse arco do Thor, ele já fica um pouco assim, Loki mais uma vez bancando o Loki e fazendo ele de idiota também. E ele topa com o Osborn, querendo impor a soberania sobre o Destino. E aí Destino não engole seco, né? A primeira coisa que ele faz é o seguinte: primeiro eu quero que você perdoe o Namor, traga de volta ele pra nossa cabala, porque a princípio o grande aliado do Destino desde o começo da cabala seria o Namor, até ele fugir pra Utopia, né? Só que isso mudou de repente, né? As duplas, como a gente já tinha discutido isso, se refizeram de uma outra maneira. E aí o Osborn não aceita, chama o... Como é que eu usaria a palavra, Ed? O seu leão de chácara. Exatamente, chama o leão de chácara dele, que agora a gente já pode dizer, já, todo mundo já sabe que é o Vácuo, né? E impõe pro Destino obedecer a ele. Como ele não aceita, ele explode o Destino, e mais uma vez, pra variar, não era o Doutor Destino, era um Doombolt, e que lança uma armadilha por toda a Torre Stark, né? Que agora é a Torre dos Vingadores. E aí corre toda aquela confusão de pequenos robôs abelhas atacando todo mundo, que leva várias histórias paralelas, né? De um lado, a que a gente viu em Reinado Sombrio, que leva à morte da Mulher de Sentinela. Do outro, na iniciativa, o treinador acabar todo arrebentado. E por aí vai. O resultado final é que a cabala é desfeita. A última aliança que tinha foi com outro, o resto do grupo foi quebrada. E restou apenas Osborn com o capuz. E a gente finalmente, no final desse prólogo, vê que a vozinha que estava perturbando o Osborn, na verdade, era o Loki, que estava meio que incutindo aquelas ideias nele. O Loki estava fingindo que era o duende. Dá a entender nisso, né? Que um pouco da esquizofrenia do Osborn voltou na forma de uma manipulação do Loki. Acho que o Loki amplificou algo que já tinha, né? Ele colocou as ideias, né? Ele se aproveitou da dupla personalidade do duende, do Norman, e manipulou, usou aquela parte fragilizada da mente dele para colocar as palavras que ele queria que o Osborn ouvisse. E dar origem ao cerco que a gente viu posteriormente. É aqui que, vamos dizer assim, que começa, né, o atoleiro, né, do Osborn, né? A esquizofrenia dele chega no limite, né? O Loki começa a traçar a invasão do próprio país, né? Uma coisa interessante, né? Para obter algo em benefício próprio, para variar, né? Porque assim, o cerco dá a entender, quando ele começa, dá a entender que o Osborn vai invadir a Latveria, não Asgard, né? Depois daquele ataque, né? Daria tudo assim, tem toda uma... Depois do ataque do Destino, teria todo um motivo pro governo dos Estados Unidos atacar a Latveria, né? O Osborn, ele chega até a falar que o Destino declarou guerra a um país muito maior que o dele. Exato, né? E o Destino retrucou falando, mas você não tem condição de manter essa invasão, né? Retratando um pouco das invasões hoje que os Estados Unidos tentam manter, as guerras, né, que eles tentam manter ao redor do mundo, e não estão conseguindo, né? Tá faltando dinheiro, né? Inclusive é interessante ver que a ascensão do Osborn foi durante o período em que era para haver uma nova, vamos dizer assim, uma nova mudança de direcionamento com a eleição do Obama. O Obama tá desde o começo do Reinado Sombrio. Então, exato. Teve que engolir seco uma coisa da gerência anterior que foi admitida. Então foi mais ou menos o seguinte: se formos transportar a realidade para o universo Marvel, é como se fosse uma coisa que George Bush aprovou e ele teve que engolir no mandato dele. Tá acontecendo na vida real do Obama ter herdado do Bush a crise econômica, a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, e tá tentando lidar com isso. O Osborne seria mais uma coisa que o Bush deixou pro Obama resolver, né? Então, mas enfim, é um paralelo interessante, né? E assim, é interessante ver que o Locke, como ele construiu uma aliança paralela com quase todos os membros da Cabala, acho que com exceção da Emma e do Namor, que agora não me lembro. Mas ele construiu uma aliança paralela com o Capuz, já que ele deu lá, ele forneceu novos poderes, né, pro Parker Hobbins, com o Destino, com o próprio Osborne, né, tudo assim para alcançar o objetivo final, que foi alcançar, vamos dizer assim, a imortalidade da imortalidade. Então é interessante essa última reunião, já mostra uma Cabala totalmente desfragmentada, com um cara como treinador, como membro, que, na minha opinião, tinha nada com nada, o cara tava lá, quer dizer, o Osborne já não tinha mais aliados, né, já tava colocando qualquer um no coisa. O ataque ao Destino foi, vamos dizer assim, a gota d'água para aquela frágil união, né, e também mostrou, né, qual era, enfim, a arma secreta, né, do Osborne. É um capítulo legal esse, bem bacana esse começo do cerco. Mas assim, pra quem não leu nada fora, dá a entender que ele ia atacar a Lativéria. E o que seria até muito, ele teria muito mais força pra aprovar um ataque à Lativéria do que a Asgard, né. Tanto é que ele teve que fazer toda aquela encenação com o Volstagg, e ainda assim ele não conseguiu, né, a sanção presidencial, né, quer dizer, foi uma guerra que ele moveu sem ter ordem, né, quer dizer, não tinha aprovação de ninguém, né. Em parte foi, eu acho que, tudo que o Obama queria, né, uma desobediência dele pra justificar tirar ele do cargo onde ele tava. Porque muita coisa tinha passado batido. Inclusive, quando ocorre do Obama convocar o ressuscitado Steve Rogers, ele fala: bom, agora é com você, né? Tipo, tô te dando toda a liberdade pra tirar aquele louco, né? Chutar a bunda daquele louco fora, que ele já me desobedeceu, já tá fora da jurisdição dele, e você assumir o lugar dele. Agora, vocês falaram da Lativéria, né? Engraçado é o seguinte. A gente foi completamente ignorado isso, mas paralelamente ao que ocorria no cerco, né, que é praticamente uma luta dos Vingadores, Novos Vingadores, Jovens Vingadores, Guerreiros Secretos contra as forças do Osborn, existiu nos Estados Unidos o que foi chamado de Doom War, que é a Guerra do Doom. Que enquanto os Estados Unidos estavam tendo esse problema local, o Doom aproveitou as últimas forças dele para tentar se impor contra o Wakanda. Infelizmente, toda essa história de Wakanda passou desapercebido pra gente, porque a gente não viu as primeiras histórias, que inclusive foram desenhadas por Will Conrad, que mostra que houve uma tentativa de assassinato para o T'Challa, e que quem assumiu o lugar dele foi a irmã dele. Correiro. Oi. Tanto que na história do Hulk, logo que ela ganha a nova mensal dele, depois do Hulk contra o Mundo, lá na nova revista do Universo Marvel, aparece o Pantera Negra ferido junto com os inteligentes lá, né? Sim, tem uma breve menção, e aí mostra um pouquinho. E só tem uma ideia que tem uma Pantera Negra mulher, muito em breve, assim, num quadrinho que aparece numa revista que eu não me lembro qual é agora aqui no Brasil. Fora isso, fica completamente desapercebido, porque esse atentado ao T'Challa não ocorre, pra nós, não existe essa irmã dele assumindo o lugar dele, pra nós, e quando ocorre finalmente de o Império de Wakanda tá supostamente fragilizado ao ponto de Destino, que foi ele que fez o atentado, na verdade, a gente descobre depois, né, o Destino se impor contra o Wakanda e tomar o Wakanda, e aí é uma verdadeira guerra, em que a Tempestade, junto com essa Pantera Negra, reúne alguns dos X-Men e outras, acho que Máquina de Combate, alguns outros heróis, inclusive o Quarteto Fantástico. E o Deadpool? E o Deadpool, eu não sei quem participou. E aí ocorre essa briga entre Destino e Heróis de Wakanda. Que eu não li eu não li a minissérie toda, tenho uma breve ideia. Mas isso explica por que o Destino também ficou tão fora. E essa intriga que houve entre ele e o Oswald não foi dada continuidade. É porque ele tinha outros planos ali na... no lado leste do planeta, vamos dizer assim. Por que que é a irmã do T'Challa que assume o poder se a rainha é a Tempestade? Não, mas a rainha continua sendo a soberana de Wakanda. É. Mas aquela miserável daquela pantera branca, que eu não sei que merda ela faz, ela decidiu que tinha que ser a irmã dele. Aquela entidade lá, né? É, passa por um monte de prova, tem que ser testado. Enfim, um monte de gente achou que ia... Houve vários teasers nos Estados Unidos, acho que a gente colocou no site... É, vale a pena, agora que não saiu no Brasil, não vai sair mesmo, você colocar no texto vários teasers que a gente colocou de quem é que seria a nova Pantera, que era uma mulher. Então, tem gente que achou que ia ser a Maya Lopes, tem gente que achou que ia ser a Tempestade, tem gente que achou que ia ser uma daquelas guerreiras que protege o Pantera Negra, né, uma daquelas escudeiras dele, e no final foi a irmã dele. Então, Ororo continuou sendo a rainha e ela foi a protetora de Wakanda. A Ororo foi tipo a rainha da Inglaterra, né? Tava lá só no título, mas não mandava porcaria nenhuma. E outra coisa, você falou de destino aí, aquele negócio todo que o Mark Millar fez, o destino e o mestre dele, aquilo ignoraram, né? Pois é. Ele, até o visual mesmo, que ele tava até com um visual mais sombrio. Durante a Guerra dos Hulks, Jeff Loeb colocou destino pra sofrer um dano cerebral. Pronto. Ah, tá louco. Tudo que ele aprendeu pra derrotar o mestre dele, ele desaprendeu porque ficou meio retardado. Agora tá nas mãos da Valéria Richards ele voltar a ter o que... A voltar a ser o que era. O mestre dele, onde quer que esteja, tá chorando, né? Passei meus conhecimentos, pelo menos esse cara ia fazer alguma coisa. Não, o cara sofreu uma lobotomia e esqueceu tudo. é uma escolhambação, viu, mano? Só pra encerrar essa parte do prólogo, com o final dessa reunião, a gente vê umas duas páginas, né? Na verdade, umas três páginas, que é... Justamente o Osborn tendo uma reunião com o presidente e ele não parece tão favorável ao cerco de Asgard, né, a invadir Asgard, e Loki começa a provocar ele, né, e diz assim, olha, talvez o presidente não esteja aceitando, não esteja tão desrolado agora, mas ele, tudo que ele precisa para ter essa coisa sancionada, para ter essa guerra sancionada, é um estopim, do mesmo jeito que teve um estopim para ter a lei de registro de super-humanos. E aí é que surge a ideia de criar um incidente, que é o que desencadeia o que a gente viu em O Cerco 1. É até interessante analisar o começo do cerco, porque se a gente for parar para pensar em todos esses eventos transformadores recentes, ele começou com a explosão lá de Stanford, onde... desencadeou a lei de registro, guerra civil e tudo que a gente viu até agora. E aí todo esse período tá acabando com o cerco, ele termina com uma nova explosão, só que dessa vez é forjada pelo Osborn, né? Ele seguindo a ideia do Loki, ele usa aqueles alienígenas, né? Aqueles inimigos do Hulk, pra atacar o coitado do Volstagg. E aí o Volstagg, pra se defender, acaba causando uma destruição num estádio e matando várias pessoas. E aí o Osborn tenta usar isso como desculpa para invadir a Asgard. Só que ele meio que prevê que o presidente não ia autorizar isso, né? Então ele manda a Victoria Hand avisar. Ele nem fala que vai pedir permissão. Ele manda ela avisar o presidente que ele está reunindo as forças dele para atacar a Asgard. É até interessante que ele fala, que ela questiona por que ela vai falar com o presidente e não ele. Ele, tô cheio de falar com aquele cara. E aí ele reúne toda a turma, é até interessante que os Vingadores Sombrios, eles não são heróis, são vilões, né? E o mercenário começa a questionar que não vai, porque não quer enfrentar os deuses, que todos eles deveriam estar morrendo de medo, como ele admite que tá, e aquilo é um suicídio, não sei o quê. E aí o Osman dá até aquela recompensa para ele, ele fala, afirma que todos eles vão ser exonerados se lutarem com ele, vão poder escolher, né, se permanecem na equipe ou se podem ir embora, porque eles vão estar com a pena cumprida. E aí é a motivação que todos eles precisavam para ir junto. A batalha começa lá, o ataque, né, começa já com o Sentinela atacando os muros de Asgard. E tem aquela coisa do Loki, né, que o Loki avisa o Balder que os mortais estão vindo atacar e que ele tentou mudar a opinião do Osman, mas não conseguiu, não sei o quê. Aquela coisa do Loki, né, de ficar em cima do muro, né. Se der certo, se o Osman ganhar, ele tem o reino de Asgard. Se o Osman perder, ele vai ser tido como herói porque avisou que o ataque ia começar. Então é aquela coisa, de qualquer jeito ele ganharia. E aí começa aquela batalha, o Donald Blake que tá em Broxton cuidando do Stark, que tá se recuperando dos eventos lá daquele arco mais procurado do mundo. E ele se transforma no Thor, chega, ataca lá, só que ele acaba sendo derrubado pelas forças do Osborn, só que o Osborn, como tá querendo posar de herói, tá querendo marcar o nome dele na história, tudo que tá acontecendo tá sendo televisionado, e pra infelicidade do Osborn, um dos telespectadores era o Steve Rogers, que tava recém-ressuscitado, e indignado com tudo que tá acontecendo, com o Reinado Sombrio, né, da mesma forma que o incidente com o Volstagg foi a desculpa que o Osborn queria para invadir Asgard, essa atitude do Osborn foi a desculpa que o Steve precisava para reunir as suas forças também e pôr um fim ao Reinado Sombrio do Osborn, finalmente, né? O mais interessante, fora o que o Ed falou, é que o Osborn tava rodeado de vilões. Até o Sentinela de agora tava escancarado, já tinha... A gente vê os Tains em Reinado Sombrio, né? Já tinha se escancarado como o vácuo tomando a consciência completa agora. O único que poderia se opor a ele era o Ares. E aí, do mesmo jeito que o Loki faz a manipulação de um lado e do outro, o Osborn, pra convencer o Ares, ele mente. Ele diz que, na verdade, o Loki que estava comandando Asgard naquele momento. E o Loki estava louco e por aí vai. E aí esse foi o único jeito de convencer o deus grego a atacar os irmãos, né? Os outros deuses. Acrescentando só assim, o ataque a Asgard servia, por exemplo, para justificar, para sanar até um pouco a sede de sangue dos Vingadores Sombrios dele. Ele tinha lá um bando de gente que precisava, vamos dizer assim, bater, né? Ele tinha lá o Venom, um assassino, um mercenário, o Ares, que também era um cara que apesar dos pesares, gosta de uma boa guerra, precisava de uma guerra. Ele tinha o Sentinela, certo? Quando, vamos dizer assim, o Sentinela desperta, o Vácuo desperta, começa a destruir Nova York, a forma que o Osborn fala que vai dar aquilo que ele quer, né, acaba resultando no duas coisas, no cerco e na morte da esposa, né? Então, assim, o Osborn precisava invadir algum lugar, né? Se não fosse a Lativera, se não fosse a Atlântida, se não fosse Utopia, ele precisava invadir algum lugar para, vamos dizer assim, manter o controle da equipe, né? Mas se a invasão tivesse dado certo, assim, o capital político que o Osborn ia ganhar em cima seria, tipo, ele seria o próximo presidente dos Estados Unidos, certo? Porque ele teria força suficiente para fazer o que ele bem entendesse. O lance é que ele tinha acabado de sair de uma campanha ruim, que ele tinha tentado submeter os mutantes em Utopia e se quebrou, né? Porque, na verdade, ele tentou consertar a coisa na mídia. Mas ele sofreu uma grande derrota ali. Inclusive pra quem era morador de São Francisco. Porque quem era residente de São Francisco ficou completamente contra o que houve. Exato. O resto dos Estados Unidos, não. Ali ele se meteu com o General Summers, meu. Ele não tem... tem pra ninguém, não, malandro. O cara que tem um plano em todos os bolsos dele. Porra. Pô, pode... pior que é verdade, né? Mas enfim, então ele saiu de uma campanha ruim, que era Utopia, né? Apesar da, vamos dizer assim, daquele mise-en-scène no final da saga, né, do crossover, mas ele saiu muito mal, né, e aí depois ele foi, assim, de certa forma, ele foi cada vez só perdendo poder, né, o ataque a Asgard, se desse certo, colocaria ele de volta no topo, da mesma forma que foi quando ele matou a Rainha Skrull e acendeu. Foi um momento muito ruim, o que aconteceu, além desse prejuízo que ele houve em São Francisco, o Capitão América tinha acabado de ressuscitar na frente de todo mundo, na frente de toda a mídia, e ficou aquele negócio, tá, o Capitão acabou de voltar. Qual é a posição do Capitão América? Será que o Capitão América vai se aliar a Osborn, já que no passado ele foi contra o Tony Stark, que foi o responsável pela invasão secreta? Então ficou tudo meio nebuloso, né? E aí ele tava meio que, como você falou, né, procurando algum troféu. A todo momento o Osborn tá precisando disso, tá precisando se reafirmar na frente do público. Foi assim quando houve aquele ataque à Atlante, em que houve aquele massacre, ele disse, pega um deles, vamos mostrar na televisão que a gente capturou o responsável pelo massacre. Então, ele como ex-vilão, ele tem que estar toda hora mostrando um troféu, mostrando um serviço, vamos dizer assim. Só que ele passou muito mal nessa, né? Porque ele escolheu um ícone, né? Ele escolheu O Thor nunca foi vilão. O Thor não é um mutante. O Thor não é um Atlante, que já foi considerado inimigo pelo povo da superfície. O Thor era e sempre foi um aliado. Por mais problemas que dê ter deuses convivendo com mortais, né? Ou queria que vocês me tirassem uma dúvida, se soubessem, por que, que o Osborn não usou os X-Men sombrios? Porque eles eram um bando de losers, né? Ah não, mas imagina aquele pessoal todo no cerco, dá uma bela vantagem pra ele. Mas se você vê, Quinho, quem que sobrou de X-Men sombrio pra ele? Tinha sobrado 4, né? No final do especial, que ocorre antes da derrocada dele, tinha a Mística, que eu acho que até debandou no final da história, né? O Arma Ômega, que tava piradaço no final. O Fera Negro não é alguém que ele possa usar em combate corpo a corpo contra as Guardianas. E o Mímico, também, como a gente viu, era outro maluco de pedra. O único que poderia até fazer frente a ele, tava contra ele, que foi o ressuscitado X-Men, né? Bom, mas dava pra ter usado o pessoal ali, não. Eu acho que foi uma mancada os roteiristas todos. Ninguém lembrou deles que existissem. Teve aquela mini que foi lançada aqui no Brasil, na Renato Sombrio Especial, os X-Men Sombrios. E além disso, ignoraram. Tanto a Marvel ignorou a existência do grupo, eu achei uma mancada. Podiam ter usado no cerco, dando um final digno, talvez, pra esse grupo, que foi bem bacana. Eu gostei bastante das histórias dele. Esse grupo só fazia mais sentido durante Utopia mesmo. Porque depois... Não fazia muito sentido o Osborn ter os seus próprios X-Men se os X-Men estavam lá em Utopia e com sua própria nação e tal. Esses X-Men eles faziam sentido porque a Emma estava à frente deles e parecia uma coisa oficial, né? Um grupo de X-Men oficial. Mas depois que todo mundo foi embora para Utopia e só ficou esse grupo aí de freaks, né? De esquisitos, eu acho que não devia nem ter tido essa minissérie aí que teve depois. Só complementando aí que vocês falaram sobre a questão do Capitão, isso é uma coisa até que eu tô pensando agora que seria até interessante ter abordado. Porque quando o Steve volta, ele volta e praticamente colado à volta dele já rola os acontecimentos do cerco. Eu acho que de repente seria até interessante ter abordado o Steve Rogers vivendo no mundo do Reinado Sombrio, de repente mostrar como a população estava reagindo ao Sentinela da Liberdade estar contra o Osborn. De repente ele começar a combater o Osborn politicamente, de repente. Acho que talvez fosse legal ter mostrado isso, né? O engraçado é de que nos Estados Unidos teve um problema sério de atrasos que levou a gente já saber que o Steve Rogers ia voltar e que mesmo assim ele não ia ser o novo Capitão, ele não ia voltar pro manto de Capitão América, porque essa edição especial... Capitão América, quem vai segurar o escudo, saiu antes do final do Capitão América Renascimento. E a gente já tava com uns previews rolando sobre o cerco. Então, do mesmo jeito que o pessoal aqui reclama bastante de distribuição da Panini, mas lá nos Estados Unidos, de vez em quando acontece uma trava que bagunça tudo. Então, nem eles sabiam direito como posicionar o final do Capitão América por conta desses atrasos. Porque quem lembra da história foi desenhada pelo Brian Hitch. E quem lembra que o Brian Hitch desenhou o Supremo sabe que ele atrasa bastante, né? Aí aconteceu essa infelicidade. Demorou acho que uns 8 ou 9 meses pra sair todo o Renascimento. E Renascimento ainda eram pra ser 5 edições e no final eles acrescentaram uma edição a mais que complicou tudo, né? Que ficou hiper grande, né? Então aí ficou confuso até acho que pro Steve Rogers mesmo, que ele não sabia nem quando ele tinha ressuscitado, na verdade. Se foi durante o cerco, um pouco antes e por aí vai. Bom, se a gente levar em conta aquela Vingadores Sombrios anual, dá pra entender que o Capitão retornou ainda durante o reinado do Osborn, né? Quando ele fica observando o Marvel Boy lá. Foi tudo muito confuso. Tinha essa história do Marvel Boy. A gente não sabe direito a relação do Steve Rogers com a Guerra dos Hulks. Porque ela também, como foi publicada aqui antes, foi publicada lá antes. Então houve essa trava, esse problema sério, por conta do atraso do Brian Hitch. Talvez se não tivesse ocorrido isso, de alguma maneira tivesse sido mostrado como estava sendo, pelo menos, trabalhado, a ideia do Steve Rogers estar nas sombras, observando, analisando, olhando com um binóculo aqui, observando quem era aliado e quem não era. Como lembrou o Quinho aí, ele viu se o Marvel Boy era ou não alguém contra o Osborn. Viu se ele devia ou não continuar sendo Capitão América, né? Que ele passou o manto pro Bucky. Então, talvez, se não tivesse corrido esse problema, tivesse mais tempo para trabalhar o Steve nas sombras, vamos dizer assim. Uma coisa que a gente esqueceu de falar foi que quando o Steve Rogers estava vendo tudo pela televisão, ele estava vendo o Thor sendo surrado, né? Que o levou uma porrada do Sentinela e depois, uma vez caído no chão, ele começou a ser surrado pelo Patriota de Ferro, pela Miss Marvel e pelos alienígenas. E só foi salvo pela aparição surpreendida da Maria Hill, né? Que surgiu do nada, louca, completa, com a bazuca, explodiu o lugar, puxou o Thor pro lado e assim ganhou um tempo pra ele recuperar o fôlego, né? A Maria Hill estava vinculada até então nas histórias do Homem de Ferro, que por sua vez, como a gente já falou, era um dos caras caçados pelo Osborn. Isso você vê lá quando a gente discutiu no Inominata do Reinado Sombrio. É interessante a trajetória da Marian Hill, né? De personagem odiado ali no começo dos Novos Vingadores por uma forte aliada, né, dos heróis, né? Com um adendo também que eu vi aqui, ela salva com a ajuda de um local, né? Mais uma vez o povo lá de Broxton tava apoiando o lado dos Asgardianos, né? Ela vai lá com um carinha, um matuto lá na picape pra salvar o Deus do Trovão. Que era pra eles, o povo de Broxton, alguém da cidade, né? Pra eles era mais um cidadão, né? Se tornou um vizinho. Era um cidadão, né? Segmento do C que a gente vê na edição 2, a preparação pra os heróis defenderem Asgard, né? Ele reúne novos Vingadores, jovens Vingadores, guerreiros secretos, dentro do mesmo time, pra fazer um afronte, né? Fazer uma defesa contra os irmãos Asgardianos. Paralelamente a isso, ocorre uma das cenas mais chocantes de toda a minissérie, que o Sentinela já tá completamente ensandecido, já tá com o vácuo liberado na cabeça dele, né? E ele, como eu disse na minha piada do início do Inominata, dá um novo jeito da gente interpretar o que seria um semideus. Ele divide o Ares no meio. Eu acho que ele se acostumou, né, com a ideia de cortar as pessoas no meio. Ele faz isso com carne em piscina, faz isso com o Dumbot, que faz a destruição da Torre dos Vingadores no prólogo. Ele adora partir as pessoas, né? Ou é rasgar no meio ou jogar no sol, né? Meio que um padrão dele, né? O sol acho que é mais o vácuo, né? Não sei qual é a relação também. O cerco, ele acaba sendo uma grande cena de ação, na verdade. Então, se você for ver, ele é composto quase que unicamente assim, por grandes cenas de luta. Não tem tanto diálogos marcantes ou coisas do tipo. E essa cena, na verdade, ela é uma consequência de um ato do Ares. No meio do conflito, o Ares acaba descobrindo a verdade, que o Balder é ainda o rei de Asgard, que tudo que o Osborn falou era mentira, e como ele tinha prometido antes, ele resolve gentilmente cortar a cabeça do Osborn com seu machado. E aí o Osborn usa o seu leão de chácara para se proteger e aí acaba acontecendo essa cena até bem violenta, assim, bem inesperada, né, do Sentinela rasgando o Ares ao meio. E aí acaba que depois disso o Thor reaparece, que ele resolve encarar que ele tinha sido retirado dali, né, pela Maria Hill e tudo mais, mas ele resolve voltar para salvar o seu lar e nesse momento chegam os Vingadores em peso para... É até legal que termina a edição com o Osborn olhando para cima e o escudo refletido na máscara dele, né, e se aproximando do rosto dele. E é como começa a terceira edição com ele tomando o escudo na cara, né. Eu lembro que nos Estados Unidos esse final... Que a gente chama de cliffhanger, né? De cliffhanger, é um termo que usa assim, o clímax da história. Foi vibrado ao máximo nos fóruns americanos, né? Todo mundo vibrou com essa cena. Que se você realmente acompanhar edição por edição, é algo estimulante. É um negócio que você esperou mais de um ano e meio, acho, pra ter esse troco dos Vingadores contra o Osborn. E acontecendo, né? Tanto que pra a gente fazer esse Inominata, eu peguei a mini pra dar uma relida, né? E você lendo, assim, uma atrás da outra, assim, seguido, o ritmo é muito legal, assim, é realmente a ação tá muito bem construída mesmo. Então, o ritmo é muito bom da história. E esses momentos, assim, é mais ou menos como, sei lá, a batalha dos Campos de Pelennor no Senhor dos Anéis, assim, sabe? Quando você sente aquele fervor da batalha, assim, de até querer estar lá na batalha também pra ajudar e tal, porque dá aquela emoção do combate e como... Você falou, né, aquela questão do sentimento de vingança mesmo, né, a gente vê o Osborn se aprontar tanto durante tantos meses, e ele recebeu um escudo do Capitão América na cara pra mostrar que os heróis estão retomando o controle, né? É como se fosse um grande filme de ação, né? É a antítese do que foi a Invasão Secreta. Invasão Secreta foi uma saga totalmente arrastada. Se Invasão Secreta tivesse resumido a 4 ou 5 edições, o resultado teria sido bem melhor do que ter feito um negócio que se arrastou por meses em 8 edições, né? Invasão Secreta e o Cerco são eventos, vamos dizer assim, um tanto quanto parecidos em termos de duração de tempo, né? Foi uma coisa rápida, né? A Invasão Secreta, né? Foi um ataque rápido, um contra-ataque rápido dos heróis, assim como foi o Cerco, um ataque rápido do Osborn e um contra-ataque dos heróis, né? A terceira edição não é muito diferente do que a gente vê de luta sendo continuada do que começou na segunda. O grande diferencial é que a gente começa a ver os dois lados chamando reforços, né? Então, surge do lado dos Asgardianos, como a gente viu, a equipe liderada por Steve Rogers. E aí o Norman convoca o Capuz e todos os outros que são subalternos a ele para fazer a diferença em número do seu lado. E aí o jovem Vingador, o Celery, né? Traduzido aqui como Celery, ele vai atrás de Tony Stark e entrega a maleta, que foi uma maleta a pedido do Jarvis, para ser entregue ao Homem de Ferro, que coincidentemente tinha acabado de se recuperar daquela história que ele tinha que resetar seu cérebro. E aí o lado dos heróis ganha mais um reforço, que é o Tony Stark. Então, meio que vira aquela história de estou vencendo agora porque tenho o maior número. E aí, eu estou vencendo porque agora eu tenho o cara, que é o Tony Stark. E aí, por aí vai. Até que culmina numa cena que é tipo quando Deus bate no tabuleiro quando tá com raiva, né? Foi os casos do Sentinela. Se irritou, aí destruiu Asgard, pôs todo mundo abaixo. Herói, vilão, quem tava do lado dele e quem não tava. A edição 3 é mais ou menos isso. O engraçado é que a gente vê essa queda de Asgard, né, literalmente, essas que caem em ruínas, em vários outros tains, o que acontece com cada grupo, né, os novos Vingadores, os Thunderbolts, os Vingadores do Pink acabam entrando também na história. Então, durante o que acontece aqui, que é rapidamente visto, é visto superficialmente na minissérie, é mais detalhado para cada grupo em suas revistas mensais. O Sentinela, ele derruba Asgard por uma ordem do Osborn, né? Que quando o Tony Stark volta, ele desativa a armadura do Patriota de Ferro, que era uma armadura com tecnologia pirateada dele. E aí ele desativa e o Osborn fala, grita pro Sentinela para não deixar o pessoal ganhar. Ele não deixa eles ganhar. E aí o Sentinela vai e derruba Asgard em cima de todo mundo. Ele já tá prestes a matar o Thor ali naquela brincadeira, né? Ele deixa o combate e derruba todo mundo. Derruba a Asgard em cima de todo mundo. Aí o Osborn já apareceu, né, com a cara verde, né? Quando o Asgard cai, a armadura do Patriota de Ferro se desmonta e aí a gente vê aquela bela carinha do Osborn toda verde com uma pintura bizarra do Duende lá. Isso aí é a prova máxima de que o Duende, de algum jeito ou de outro, nunca escapou, né? Nunca foi dominado. Ele encruou o Duende em tinta, né? Tem muita gente que não entendeu na hora, né? Ué, a cara dele tava verde, ele se transformou num monstro. Mas não é isso, é uma pintura, né? Ele, inclusive, fez falsos dentes na parte superior do lábio, na parte inferior aqui. É um trabalho do caramba ser louco, né? Bom, e aí no final dessa edição 3 é que a gente vê, digamos assim, a forma real do que é o Sentinela, ou do que é o Vácuo. Engraçado é que ele lembra muito, nessa forma de aranha, de tentáculos, o visual da própria torre de vigilância dele, né? Aquelas formas de tentáculos negros, assim, tem a referência parecida. Ataca os heróis, que é na edição 4 já, né? E aí começou a atacar os heróis como atacou na visão do Bendis lá no passado, matando tudo contra a gente no Egito. Ele tava tirando as energias dos heróis, sei lá o que tava fazendo, aqueles raios negros entrando, desgastando. Foi quando acontece a coisa mais doida que eu vi nessa minissérie. Pelo menos não tem explicação lógica até a gente ler o especial, mas por enquanto a gente não vai comentar sobre isso. De repente o Loki vê todo mundo em perigo, isso depois que Asgard já tenha caído, que ele ressurge lá das ruínas, e ele diz que não era exatamente isso que ele tinha planejado. Parece aquela criança que apronta, e depois viu que a merda foi intensa, aí tá querendo tamponar. Então ele rouba as pedras Nornes que ele tinha dado pro Capuz, né? Que o Capuz é o 15º tipo de poder que o Capuz consegue desde que perdeu os poderes originais de Dormammu. E aí ele usa as pedras Nornes pra amplificar, digamos assim, os dons ou dar novos energias brilhantes e coloridas pros heróis pra que eles tenham um poder, né? Um poder extra pra atacar o vácuo. Só que nesse meio tempo, quem se ferra é o próprio Loki, né? Que ele acaba sendo englobado pelo vácuo e destruído. Aí acaba ficando nas mãos do Thor. Meio que o Thor é que vence, acaba vencendo o vácuo meio que sozinho, né? Não, sozinho não. Teve um negócio bem legal que o Stark fez também. Isso eu achei legal. É, jogar o... o Stark... nada original, né? Pô, pra que serve um aeroporta-aviões? Ah, pra derrubar em cima de alguém. Ele usa como uma bala. Ah, é verdade, bem lembrado. É que aí depois disso que o Bob volta à forma humana, ele implora pra que matem ele e tal. E aí depois ele começa a voltar a ser o vácuo e aí o Thor finaliza ele e dá um enterro pra ele no sol. É, isso aqui fica meio estranho, né? Será que realmente... Que não seria a primeira vez, então, que o Sentinela ou o Vácuo é lançado ao sol. Mas na verdade, quando o Sentinela joga o Vácuo no sol, não conta muito, né? Que é uma interpretação, né? Ele tá jogando uma parte da cabeça dele, ou coisa assim. É, então ele tá... É uma representação simbólica, de repente. Ele tá alucinando com aquilo. Na verdade, ele não tá jogando nada. Mais ou menos, ele manifesta fisicamente o vácuo, né? É, mas ele tá na mente do cara, né? Enfim, né? E aí o vácuo morre pela terceira vez lançado ao sol e aparentemente de uma forma definitiva, né? Essa é uma parte meio forçada, né? Porque assim, pô, o cara sobreviveu a Morgana Le Fay, sobreviveu ao Homem Molecular, viraram o cara do avesso não sei quantas vezes. E aí, depois, mesmo pelo contexto, ele ter sido derrotado, de certa forma, foi muito fácil, né? Eu não sei se vão reaproveitar isso mais pra frente, como lá, aquele especial dele, né? Aquilo lá que o Reed Richards lê no diário dele. Não sei como isso se isso vai ser trabalhado um dia, né? Porque deixaram a brecha pra ele voltar, né? Mas eu acho que, assim, pra um ser que controla a própria realidade, como ele é, ele morreu de uma forma muito fácil. É aquele problema que você cria quando você desenvolve um personagem tão poderoso assim. Qualquer forma que ele que for derrotado, soa forçada, porque o cara é equivalente a qualquer um daqueles deuses asgardianos ali em matéria de poder. O cara controla as moléculas, ele controla a coisa que é a base da estrutura de tudo, assim. Então o cara não tinha como ele ser derrotado mesmo, na verdade. Talvez assim, se fosse mais convincente, no final, de repente, os asgardianos darem energia pro Thor ou alguma coisa assim, sei lá. Uma coisa que fosse mais do âmbito divino do que mundano, assim, de tacar um porta-avião na cabeça do cara. Aquele porta-aviões era feito de moléculas também, pô. Transformava o porta-aviões em plumas e acabou. Não, mas eu acho que a derrota aí meio que é quase igual a derrota de todos esses grandes seres omnipresentes, vai. Seria um Thanos. Ele se deixou morrer, se deixou derrotar. Thanos, quando tava com aquela tava com aquele super poder com as joias do infinito, segundo o Adam Warlock, ele não perdeu tudo, não decaiu de uma maneira tal, porque ele se deixou, a mesma coisa fica bastante claro que Bob Reynolds se deixou matar, se deixou ser derrotado. Olha direitinho, pelo menos da interpretação que dá, é o seguinte, o Vácuo não deixou de ser o Bob Reynolds mal, só que ele tinha um pouco de consciência boa que seria o Sentinela. Então vai que, digamos assim, a parte que sobrou boa dele tomou assim, consciência naquela hora, se deixou ser derrotado, que é o que aparece ele suplicando pra matar o corpo físico dele, e aí é que vai, que a gente não sabe direito o que é essa energia do Sentinela, o que é essa força. Sem uma consciência, porque o Vácuo é ainda o Bob Reynolds mal, né? Sem uma consciência que dê maldade ao poder do Sentinela, ela não é nada, ela é apenas uma força poderosa, que agora, sem uma consciência, né? Ela não tem nem lado bom, nem lado ruim. Talvez seja aquela uma coisa assim, a gente tá vendo ali o Vácuo enfrentando os heróis, mas a gente não tá vendo o conflito que tá acontecendo dentro da cabeça dele. De repente, internamente, tá rolando uma guerra entre o Sentinela e o seu lado mal. Mas sempre quando ele precisou, vamos dizer assim, tomar o controle, ele tomava, né? E lembre-se o seguinte, o Sentinela não deixava de morrer, ele morria, só que é que tá, de uma forma inconsciente, ele voltava, né? Então a Morgana Le Fay arrancava a cabeça dele, o Homem Molecular desfazia ele e tantas outras pessoas destruíam ele, né? Só que ele retornava como se fosse zerado, né, na cabeça dele. Só no final do arco do Homem Molecular ele começou a ter consciência de que ele tinha essa capacidade de vida, vamos dizer, de voltar à vida. É, então, mas aí que tá. Aí o cara já tava, tipo, é o ápice dos poderes dele, né? Foi aí quando ele tomou consciência, eu posso tudo. É, mas então, é isso que eu falo. Nada impede de que ele acabou de saber que a mulher dele morreu. Deu uma pirada total. Mas aí no meio do conflito, quando ele toma um mínimo de consciência que ele volta a ser Bobby Reynolds, ele fala, ó, tá uma merda isso aqui e me destrói. É que, infelizmente, o Reinado Sombrio, o final do Reinado Sombrio, culminou em dar alguns fins que estavam meio abertos. Não só foi a derrocada do Osborn, foi também para dar um fim de vez ao que tinha sido criado com o Sentinela, que, por sinal, foi a primeira vez que Bendis conseguiu trabalhar direito com ele. Então, pontuou a questão do Sentinela, que acabou tomando mais destaque até, que o problema Asgard e que o problema Osborn. Mas, pelo menos, pontuou e deu fim. E abriu espaço para uma nova era começar. Bom, nesse meio tempo saiu uma edição especial chamada O Cerco Especial, né? Trazia algumas edições focadas em alguns personagens. Teve os Capitães América, né? Com o Bucky e o Steve logo depois da queda de Asgard, tendo que enfrentar o Punho de Lâmina e salvar um civis. Teve o Aranha enfrentando o Venom junto com a Miss Marvel. Guerreiros Secretos, focando mais no Deus do Medo, Phobos, os Jovens Vingadores e a principal de todas, que foi uma história do Loki, que explicou um pouco das intenções dele acerca dos bastidores do cerco, mostrando como ele manipulou tudo para conseguir a imortalidade, uma imortalidade definitiva maior do que a que ele tem agora, a que ele tinha no momento. Os Guardianos são imortais, mas eles podem morrer e passar a eternidade ou em Valhalla ou no Hel. E o Hel era justamente o lugar que o Loki queria evitar, já que ele ia ficar a eternidade lá sujeito às vontades da filha dele, a Hela, né? E aí ele fez toda uma manipulação, ele usou o espírito dos Asgardianos que tombaram no combate com o Balder e com o Bill lá na Lativéria, para atrair as Disis, que eram o equivalente das Valquírias pro Odin, só que pro Bor. E eram amaldiçoadas, elas tinham sido pegas a se alimentando da carne de deuses, e foram amaldiçoadas a vagar pela terra e se alimentar da alma dos Asgardianos. Só que como os Asgardianos não vagavam suas almas pela terra, eles iam pro Hel ou pro Valhalla ou estavam em Asgard, elas estavam há séculos passando fome. E agora elas pudessem se alimentar do espírito desses caras. E foi interessante abordar isso, porque depois da queda do reino de Asgard e do aparecimento na terra, ficou mesmo essa questão em aberto ainda do que aconteceu com os outros lugares, como o Hel, por exemplo. E a gente descobriu nessa edição que Hel não existia mais e, portanto, qualquer Asgardiano que morresse ia ficar vagando por Midgard sem ter pra onde ir. E aí o Loki faz um acordo com a Hela, o que ele poderia ganhar se ele devolvesse o reino pra ela. E aí ela fala que quem devolvesse o reino pra ela teria tudo que pedisse. Aí ele faz um acordo com o Mephisto, oferecendo as Disis para ele tomar conta, para ele liderar, elas seriam servas do Mephisto, em troca de um pedaço do reino do Mephisto por 1.001 anos. Esse pedaço seria dado para Hela. E em troca disso, nunca seria condenado a ficar em Hel para sempre, né? Então ele meio que se esquivou. Quando ele morreu, foi destruído na quarta edição do Cerco, ele não iria para Hel, ele provavelmente permaneceria em algum tipo de limbo, alguma coisa assim. E talvez nesse lugar ele tivesse alguma autonomia para poder voltar, né? É, isso ainda está sendo construído nas histórias depois do Cerco, né? Imediatamente assim que acaba, surge ainda a continuação do que destino houve essas Disirs, e aí é quando a gente descobre, que foi o que eu acabei de comentar nesse Nominata, que o Loki tinha pego alguma coisa, uma essência, alguma coisa da alma da Keldra, que deve estar usando para essa imortalidade que ele conseguiu. Como isso vai acontecer, a gente não tem ideia talvez descubra nos próximos arcos do Thor, né? O lance todo é que, pra quem leu a minissérie apenas o cerco, acha que houve um sacrifício heróico do Loki, né? Nossa, ele no último instante se doou aquilo. Agora, lendo esse especial, a gente não sabe se aquilo foi uma encenação. O que é bem capaz, já que, como fala destino, pode ser Loki sendo Loki, né? Acho que foi meio a meio, né? Eu também acho que não queria que Asgard fosse pro saco, né? Autopreservação até, né? É mais ou menos como aconteceu na Invasão Secreta, quando heróis e vilões se aliaram contra os Skrulls. Se continuasse do jeito que tava, o Loki seria o quê? Um rei sem reino, né? Então ele tentou ali se redimir ali pra até preservar alguma coisa que pudesse ser conquistada depois. Não, eu acho que ele não pensou que chegaria aquele caos, né? Porque exato. Se a intenção dele era ter um reino pra dominar, então, tinha que ter um reino físico. Mas só que será que ele se entregaria... pra morrer, se não tivesse essa garantia, é aquela velha história. No videogame é muito massa, você sair jogando, você tem que continuar, né? Eu quero ver se ele fosse... Perfeita metáfora, né? O Loki conseguiu um continue, né? O Loki conseguiu o Game Shark, continua infinito, né? Então... Tem uma coisa que eu queria falar, cara, do especial do Capitão América. Vai. Que raio é esse punho de lâmina, velho? É um bucha. Não, mas quem inventou essa merda, cara? Não sei, cara. Sei que quem fez o desenho dos Vingadores inventou uma coisa melhor. Cara, tá na mini... Olha, assim, é um puta de um bucha. Mas na minissérie agora da X-Force foi legal. Um bucha legal. Não, cara, como é que esse cara vai no banheiro, velho? É. Esse personagem não faz sentido, cara. Quem foi que criou esse personagem, cara? Que não é possível. O cara pensou assim, o quê? Ah, deve ser irado, um cara com uma espada em cada mão. O cara não pensou na vida cotidiana do cara, né? O cara escova o dente, arranca metade da cara. Ele vai fazer o número 2, arranca a próstata fora. Meu, não tem sentido isso, cara. Que mentalidade... Só um comentário rápido de uma coisa interessante que ficou, de um dos tains que foram em personagem, que é dos Guerreiros Secretos, ficou de fora, que foi o do Phobos, né? O do Alexander, que é um personagem que... Um dos personagens favoritos para quem acompanha a série do Guerreiro Secreto. E durante a invasão do cerco, colocou ele invadindo a Casa Branca para deixar um recado com o presidente. Claro que foi só uma historinha tapa-buraco para lotar, para ganhar mais dinheiro, né? Vendendo um especial incluído aí. Só que eu acho interessante como o Nick Fury, acho que já supondo o que ia acontecer, deixou ele de fora do combate, e como a gente vê no final do cerco, o moleque recebendo a notícia do pai, né? Que acabou sendo vítima da guerra. O Thor que entrega pra ele o capacete e o machado do pai. E aí dá a opção dele. Você quer voltar pro Olimpo, né? Eu te levo pra lá. Ou você quer continuar aqui na Terra lutando. Aí o moleque decide ficar. E aí o Thor... Se bem que o Thor tá deixando o Ares mais legal do que geralmente ele é, né? Exatamente o que o seu pai faria. Ele vai ficar orgulhoso. O Ares não era tão legal assim, não, mas tudo bem. É aquela velha regra, cara. Morreu, ficou bom, cara. É, político, né? Vale pra deuses também, né? Fora isso, a história do Homem-Aranha nesse especial foi um lixo, uma porcaria. Só foi pra mostrar que mais uma vez ele tem uma tara pela Miss Marvel mesmo. Foi uma coisa relevante. Mas não teve nada de relevante, né, nos tainhos, né? E os Jovens Vingadores, tirando a parte do Loki, não teve. E os Jovens Vingadores também foi outra coisa que também só foi pra mostrar que, olha, eles também participaram da batalha e eles lutaram contra a gangue da demolição. Tá aí. Em matéria de tains, não teve nada relevante na saga em si. Se você for ver os tains todos que teve nos títulos, eles eram só complementos do que a gente via na mini. Então, no Daken, por exemplo, a gente via o que o Daken fez enquanto ele estava caçando o Thor. Então a gente viu coisas assim que estavam permeando a batalha principal. Mas nada assim que acrescentasse tanto, né? Eram curiosidades, assim, ficavam a mais. Nos Vingadores Sombrios, por exemplo, a gente focou bastante na questão da divindade lá do Sentinela. Mostrou alguma coisa do Osborn, assim, Nova da Cabala e tal. Mas elas eram complementos que permeavam a minissérie. O que, na verdade, eu pelo menos considerei bom isso, né? Porque normalmente o tie-in acaba sendo em outros eventos que tivemos no passado, acaba sendo uma confusão muito grande de tains, né? E pelo menos nesse evento do cerco, os tains, eles podem não ter sido excelentes, excepcionais ou revolucionários, se acrescentando tantas coisas, mas pelo menos eles não confundiram, não trouxeram informações desencontradas. Você via que eles eram complementos bem organizadinhos mesmo. Eles eram histórias interligadas. Em nenhum momento a falta deles comprometeu a história em si. Eu acho que de interessante, que vale a pena a pessoa ter ciência do que aconteceu, foi o que ocorreu nas histórias da mensal do Thor, que envolve justamente uma parte que a gente viu com essa história do Loki, que envolve as Disease, né, que tem como personagem principal até os outros Asgardianos, deixando o Thor meio que marginal nessa história. Ah, e teve também a questão nos Novos Vingadores abordando o que aconteceu com o Capuz, depois que ele perde os poderes, que é a tal queda do Capuz, né, que até o Luke Cage fala, não importa o que acontecer amanhã, mas hoje esse cara cai, né. E aí eles finalmente, vão, né, que ninguém aguentava mais. É, e aí eles vão atrás do Capuz e finalmente conseguem prender esse cara. E a melhor história dos Novos Vingadores do ano todo foi esse Avengers Finale pra dar um fim no Capuz. foi bem, bem legal essa edição mesmo. Ah, e por incrível que pareça, apesar dele ter sido bem desenvolvido durante o Reinado Sombrio todo, e até hoje ainda tá sendo desenvolvido, eu não gostei muito do tie-in do Daken, não. Achei meio forçado aquela coisa daquelas irmãs lá do Destino observando o Daken, aquela coisa meio como se ele fosse um instrumento delas. Eu achei meio... Foi meio maconhado aquilo. Não foi pra lugar nenhum, né? Achei meio bobo isso, que nem tem nada a ver com o personagem, ele nem tem essa pegada mística toda. Talvez o principal tain a gente esteja esquecendo, né? A gente até marcou aqui no nosso roteiro, que é o que envolve o Cerco Integrado. O Cerco Integrado é mais uma participação do Ben Urich num evento de grande porte da Marvel. Dessa vez ele se junta com... Nos anteriores, a parceira dele acabou sendo aquela Sally Floyd. Só que dessa vez ele se junta com um amigo dele, que é cinegrafista de TV. E acabam encontrando o Volstagg no meio do caminho. E é aquela coisa do Ben, né? De estar tentando ir atrás da verdade. Que fica aquela coisa da suspeita do Osman ter fraudado o incidente. E ter meio que criado a razão da invasão. E paralela a essa investigação do Ben e do amigo dele, tem aquele cara de extrema direita na TV que defende o Osman com unhas e dentes, e aqueles caras estilo apresentador de TV sensacionalista, que é bravo, que grita e tudo mais. É um conservador. É, um conservador de extrema direita, né, que fica bravejando a plenos pulmões que o Osman é um herói patriota e não sei o que lá. Então, ao longo das quatro edições do Cerco, nós temos essas quatro edições do Cerco Integrado. E aí eles descobrem, inclusive, isso que eles chamam de jornalistas integrados, acho que vem daí o nome, que eles descobrem que alguns jornais e meios de comunicação estão sendo cortados da cobertura do Osborn. Então ele está colocando lá apenas jornalistas que ele sabe que seguem uma linha como a dele, que pensam como ele, ou coisa do tipo, né? Então colocando aliados lá que vão dar uma versão positiva do que ele está fazendo. Então basicamente é isso, né? Uma saga, é uma saga do Ben, né, em busca da verdade e tal. Eu particularmente, de todas que teve até agora, eu achei essa uma das mais fracas. Não sei se, pelo menos eu acho, né, a Sally Floyd é uma personagem carismática e não achei tanto assim o novo parceiro do Ben tão carismático assim, então não sei se foi por isso que eu não curti tanto essa. É, o que eu ia falar é o seguinte, é uma história que era preciso ter, porque durante a minissérie principal, e é aquela que vem demais, todo mundo quer ver a ação correndo do lado do herói, só que tem se tornado a tradição da Marvel colocar junto com as grandes sagas essa visão jornalística da coisa, que é uma visão que é fundamental, dá um outro ar à história. Eu acredito que foi bem melhor do que ocorreu com a Invasão Secreta, que pra mim foi de todas as que houve com Ben Urich a pior. Mas só que é uma situação que precisa acontecer, principalmente do Osborn, né, que usou a mídia pra subir ao poder. Ah, sim. E precisava ter isso pra mostrar que ele queria continuar no poder, mostrando toda vez as câmeras dele como herói, ele conseguindo seus feitos e por aí vai. Tem sido assim desde o começo do Reinado Sombrio, né? Pra entrevista, pra prender bandido, pra prender terrorista Atlante e aí por aí vai. Então não podia faltar essa edição. Eu não sei se a Sally Floyd ia fazer tanta diferença assim, porque ela é um personagem que foi se perdendo aos poucos na Marvel, infelizmente. Eu não sei porque eu não acompanho as histórias do Homem-Aranha, aí pode entrar o Quinho, mas se por acaso ela está sendo trabalhada também nas histórias do Aranha, já que o Aranha agora faz parte do frontline. Não, o Ben Rush aparece de vez em quando, mas ela nunca vi ela nas histórias do Aranha. Então, é uma personagem que eu gostava, era bastante humana, só que foi esquecida. Não sei o que houve, né? Se o Paul Jenkins, sei lá, pediu, por favor, já que ninguém quer que eu escreva mais essas histórias, deixem ela comigo, né? Não façam merda com a Sally Floyd. Talvez tenha sido um pedido dele. Esse personagem novo, que é o Will Stern, eu achei ele legal. Personagem que, aparentemente, estava em decadência, querendo voltar ao auge. E acaba se tornando o que deveria ser mais um membro se tivesse histórias contínuas do Frontline. Infelizmente, essas histórias não estão sendo nem retratadas no Aranha, nem tem uma continuidade como deveria ser quando, por exemplo, teve aquela série do Aliens, né? Podia ter uma versão parecida pro Ben Urich. Eu acho que não seria nada mal. As histórias, quando bem escritas, com essa visão jornalística, são legais. Enfim, o grande problema que está acontecendo aqui é o seguinte. Há uma descontinuidade do que acontece na minissérie principal, no tie-in do Thor, e nessa cerca integrado com relação ao Vostak. Que o Vostak enfrenta, de repente, o Ragnarok, que é o clone do Thor, num canto. Depois ele está na cadeia. Depois ele está com o pessoal dentro de um furgão. Não existe interligação nessas histórias. Eu tento, ao ler, montar uma continuidade de onde ele estava em cada momento, mas não dá. Vocês notaram isso? Não. Que não tem ligação às histórias? Não. Pode ler. Não tem... A história do cerco integrado completamente foge do que acontece com o Vostag na série do Thor. Não bate. Ele tem certeza? Parece que são dois Vostags diferentes. Vai ver que um dos Vostags é Screw. Você que adora Screw, né? Sobre algum, né? Antes ser Screw era desculpa, né? Por sinal, a única coisa que bate, que o Vostag é o que derruba o Osborn quando ele tá tentando fugir do Capitão América, né? Ele bate com o cabo da espada na cabeça do Osborn e derruba ele. Que é a vingancinha que ele tem por ter sido usado como bode expiatório de tudo que aconteceu no cerco, né? O Osborn, ele protagoniza duas vingancinhas. O Aranha, que é o cara que dá um soco nele no final da terceira edição. E na quarta, o Vostag chega pra lá nele também. Então, voltando às páginas finais da minissérie principal do cerco, a gente tem que os vilões foram derrotados, né? Tirando o Daker, que conseguiu fugir, porque ele tinha uma revista solo pra aparecer depois. Boa. E aí todos os vilões, inclusive o Osmond, foram submetidos ao governo dos Estados Unidos, né? E o novo comandante de segurança nacional, Steve Rogers, ocupando o cargo que já foi do Nick Fury, depois da Maria Hill, depois do Tony Stark e por último do Osmond. E eu não sei o que é que eu termino agora, o que eu ia falar. Ele dá início a uma nova era heróica. Então tá, pessoal, a gente vai encerrar então o nosso nominado sobre o cerco. Até a próxima. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.